Cadê o grito da galera? Vamos tirar o pezinho do chão. Essa é a mega estrutura musical do Nordeste. Impacto Cibo. Fitas, Google Gravações, Kim Som, Benildo Gravações, Jorge Fitas.